Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje vamos ler Neemias, capítulo 11. Estamos bem próximo do final de mais um livro da Bíblia que será lido. O livro vai até o capítulo 13 e nós estamos trabalhando com Neemias 11. Repito, Neemias 11. O texto, o capítulo, vai trabalhar sobre a população judaica em Jerusalém e os que vieram residir em Judá. É isso, o capítulo é esse, trabalha esses elementos, tá bem? Antes disso, eu quero continuar pedindo a oração dos irmãos, pelos motivos que eu tenho compartilhado. E na devocional de abertura, nós lemos um texto que o Everson nos mandou. Diz assim: levante a cabeça, você é amado por Deus. Muitas pessoas naufragam na vida, que se capitulam ao complexo de inferioridade ou porque nutrem uma fraca autoestima. Mesmo sabendo que somos pecadores e conhecendo nossa vulnerável estrutura, precisamos alimentar nossa alma com a verdade incontestável de que Deus nos ama, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. O amor de Deus por nós tem sua causa nele mesmo. Logo, temos muito valor para Deus. Ele nos ama e enviou-nos seu filho para morrer por nós, a fim de nos conceder a vida eterna. Portanto, levante a cabeça. Você tem valor. Você é amado por Deus. Ele nos enviou essa mensagem ontem e eu compartilho hoje com os irmãos essa devocional de abertura. Agora nós vamos ler Neemias 11, com os dois temas que eu falei e mais uma estratégia de liderança. Diz o texto assim: os príncipes, líderes dos israelitas, decidiram morar em Jerusalém, mas o restante do povo fez um sorteio para que de 10 pessoas, uma viesse também residir em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam permanecer em suas próprias cidades. Irmãos, naquele momento histórico, a cidade era muito grande para que uma pequena população zelasse com eficiência por sua segurança em relação a possíveis invasões inimigas, e por isso estabeleceu-se um sistema de alarme geral mediante o toque do shofar, a trombeta, a fim de reunir e preparar a população para qualquer iminente batalha em qualquer ponto da cidade. O povo era orientado a permanecer na cidade sob qualquer circunstância, por causa da bênção de Yahvé sobre o seu povo. Agora, atenção para a estratégia. A estratégia montada para a restauração de toda a cidade consistiu em, em primeiro lugar, ocupar posições chaves. Isso continua sendo um princípio de liderança. Nós temos que ocupar as posições-chaves em nossa comunidade local, por exemplo. É necessário ocupar bem as posições-chaves. Em segundo lugar, delegar responsabilidades. O líder que não delega responsabilidade com cuidado tende a naufragar. Neemias não caiu nisso e delegou as responsabilidades. E terceiro, dedicar a Yahvé toda a vida, coração, alma e os bens. Isso é uma coisa muito importante, entregarmos ao Senhor toda a nossa vida, dedicar a Yahvé toda a vida, todo o nosso coração, toda a nossa alma e os bens também, dedicar para a honra e para a glória do Senhor. Versículo 2 agora. O povo rogou as bênçãos sobre todos os homens para que se apresentaram, os homens que se apresentaram, perdão, voluntariamente para habitar em Jerusalém. Os israelitas, sacerdotes, levitas, obreiros do templo e os descendentes dos servos de Salomão moravam nas cidades, cada um em sua propriedade. Portanto, esses são os chefes das províncias ou da província que se fixaram em Jerusalém e nas cidades de Judá. Além deles, vieram também pessoas de Judá e de Benjamim, que constituía, você lembra, né, o Reino do Sul. Todos para residirem em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, chegaram Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Maalaleel, descendente de Pérez. Maazéias, filho de Baruque, neto de Co-rosé, bisneto de Azaías. Azaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendentes de Selá. Os descendentes de Pérez, que viviam em Jerusalém, totalizavam 468 homens notáveis. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joed, bisneto de Pedaías, que era filho de Colaías, neto de Maazéias, bisneto de Itiel, tetraneto de Jeaías. Os seguidores de Salu, Gabai, Salai, totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o chefe da cidade, o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Hassenuá, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, neto de Bezulão, bisneto de Zadok, que era filho de Meraiote, neto de Aitube, superintendente da casa de Deus, e seus companheiros que faziam todo o trabalho do templo, totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pelaías, bisneto de Anzi, que era filho de Zacarias, neto de Pazur, bisneto de Malquias, e seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azareel, neto de Azai, bisneto de Mesilemote, tetraneto de Imer. Os seus companheiros, que eram também valorosos, totalizavam 128 homens. Dentre os levitas, Semaías, filho de Azube, neto de Azricão, bisneto de Azabias, tetraneto de Buni. Sabetai e Josabade, dois líderes dos levitas encarregados do serviço externo da casa de Deus. Metanias, filho de Micá, neto de Zabdi, bisneto de Asaf, o ministro de adoração e louvor que convoca o povo e dava início aos hinos, convocava o povo e dava início aos hinos, cânticos, ações de graça e às orações. Baque, Buquias, o segundo entre os seus companheiros, e Abdá, filho de Samuá, neto de Galal, bisneto de Jedutum, todos os levitas reunidos na santa cidade foram 284 homens. Os guardas do templo, Acub, Talmon, e os homens dos seus clãs que vigiavam os portões, totalizavam 172. Bom, irmãos, vocês perceberam que nós estamos trabalhando com genealogia e aqueles que vieram morar em Jerusalém e aqueles que são da tribo de Judá e de Benjamim. A partir do versículo 20, os que vieram residir em Judá, mas não necessariamente ocupar uma função estratégica, muito embora todos, de certo modo, operavam, trabalhavam em frente às suas casas. Vamos ver, versículo 20. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua própria herança. Veja, há levitas, então, há uma presença daqueles que dirigiam o povo na lei do Senhor. 21. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina. Oféu, Iziá e Gispá estavam encarregados deles. O chefe oficial superior dos levitas, repare de novo, em Jerusalém, era Uzi, filho de Bani, neto de Azabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Micá. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram superintendentes do Ministério de Música e Louvor na Casa de Deus. Repare, foi mencionado o nome daqueles que vieram morar em Jerusalém, como descendentes de Judá, descendentes de Benjamim, e agora, especificamente, cada um que trabalhava, vieram morar também em Jerusalém e que trabalhavam normalmente em frente à sua própria casa, ou, no caso dos levitas, no caso dos líderes, resolviam as questões do povo. Versículo 22. O chefe e oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Azabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Micá. Uzi era um dos seus descendentes, era um dos descendentes de Asaf, que eram superintendentes do Ministério de Música e Louvor na casa de Deus. Desde aquela época havia os ministros responsáveis pelo louvor, pela adoração. Versículo 23. Entretanto, eles estavam sujeitos às ordens e normas da parte do rei e a respeito das atividades religiosas que realizavam todos os dias. Petaías, filho de Mesezabel, às vezes nós apanhamos um pouco com os nomes, né? Ainda mais na sequência. Petaías, filho de Mesezabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões da ordem civil em atendimento às demandas do povo. Algumas pessoas da população de Judá foram morar em Kiriat Arba e suas aldeias ao redor em Dibon e seus povoados e em Jecabzel e seus povoados. Em Jesuá, em Molada, em Bet-Peled, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclague, em Meconá e seus povoados, em Rimon, em Zorá, em Zarmute, em Zanoá, em Adulão e seus povoados, em Laquis e seus campos, e em Azecá e suas aldeias. Deste modo, se estabeleceram desde Berseba até o vale de Hinom. Os descendentes dos filhos de Benjamim foram viver em Gebá, Micmas, Aiá, Betel e suas aldeias, em Anatote, Nob e Anaías, Azor, Ramá e Gitaim, Adide, Zeboim e Nebalate, Lode e Oni e no Vale dos Artesãos. Alguns grupos dos levitas que haviam morado na região de Judá foram convocados para fixar residência junto ao povo de Benjamim. Louvado seja Deus por mais um capítulo da palavra do Senhor. Nós temos as três estratégias de liderança, mais a população judaica que vem para Jerusalém, e temos os que vieram residir em Judá. Essa é a suma do capítulo. Irmãos, eu repito para você que não ouviu, eu faço questão de ler toda a palavra, mesmo que seja de genealogia, para que os irmãos conheçam toda a Bíblia. Eu quero conhecer cada vez mais a Bíblia e quero que você também conheça mais da Bíblia. Esse, evidentemente, não é um texto como Provérbios, não é um dos Evangelhos, não é Atos dos Apóstolos, não é Daniel, não é Apocalipse. Então, esses textos que mais são procurados. Mas, mesmo assim, eu faço questão de ler a palavra do Senhor como um todo. E sempre nós extraímos verdades. Por exemplo, aqueles que cuidavam do ministério de louvor e adoração. Por exemplo, os que vieram residir em Judá na volta do exílio. Por exemplo, a população judaica em Jerusalém. E assim será no capítulo 12 e no capítulo 13, finalizando a palavra do Senhor. Acho importantíssimo. E também, por um outro motivo, se Deus permitiu que esses nomes fossem guardados, fossem registrados, e nos chegasse hoje, 2025, são 2.500 anos aproximadamente, se ele teve esse propósito de que esses nomes fossem lembrados, então, acredito que ele não faz nada à toa. Ele deseja que nós conheçamos e venhamos honrar essas pessoas que realizaram o trabalho na volta do exílio. Que Deus nos abençoe, nos guarde e fortaleça as nossas mãos para o trabalho, também para louvar e bendizer ao Senhor, e que nós sigamos a estratégia aqui montada, né? Primeiro, ocupar posições chaves. Segundo, delegar responsabilidades. Terceiro, dedicar a Yahvé toda a vida, coração, alma e bens. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita com o Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém.